ಮಧುರ ಶನಿ ಸರಿಗೆ ಬರು Xané 63, informação em função alfa. Preparação da Eulida Morte, vai agora, copy. Confirma a saída da Eulida. Morte, vá. Morte, obrigado. Preciso, está pronto. Canal 6303 autorizado Guarulhos, nível 360, via Upzulu 90 até bridge após Upzulu 16, seguindo conforme o plano de voo. Decolada 10, perfil da saída da El, Leda, Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa, com primeira curva direita. 5103 é o transponder, controle opera 198. Preciso, está autorizado Guarulhos, 360. Salvador, boa noite, Santana 3305, estabilizado INS 10. Gente, avistado, livre pouso, vento 160 graus, 62 nós, 3305. Livre pouso, 10, 3305. Paulo, Salvador, voo 1096, puxa, acionamento no gate 5. Sai livre no 5, chama táxi 1096. Puxa, aciona no 5, chama pro táxi, 096. 3305, seu solo, aos 37, direito 219, solo. Direito 219. Salvador, boa noite. Rio 5972, na final, passei pra rua. 3305, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Costa 98, muito boa noite. Recife 090. Sim, Recife autorizado nível 090. Decolagem da pista 1-0. Perfil da saída Conde. Aciona 0260. Controle opera 1219-8. 090, decolagem 1-0, saída Conde. Aciona 0260, controle 198. Posicionamento. Direcionar chama táxi para o pastor 98, só confirmando a primeira curva esquerda. Primeira curva esquerda, posicionamento para Bucata. 1-60 graus, meia dúzia mais. Então 3305 mantém a posição. Bom, já lembro antes pra gente fazer que tá no pátio 3305. Gente, tendo condições, táxi via Juliette, posição 06, tá 3305. Segundo 972, solo 41, livre à direita, 1219, solo. Livre à direita, 1219, 5972. Solo Salvador, boa noite. O Rio 5972, livrando sua escuta. Rio 5972, táxi via Alfa, Quilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa, Quilo, parte 3, atento ao sinalizador. Solo Salvador, gol 10961-63 a bordo, 163 a bordo, 3 horas e 34 minutos de autonomia alternativa Natal. Táxi em frente, Índia Alfa, ponto espera, torre 1895, ajustão 10, 15, gol 10961, bordo. Índia Alfa, ponto espera da 101895, está comigo agora, muito obrigado, boa noite, gol 1095. Tá. 98, confirme autonomia alternativa, pessoas a bordo. Agora 3 a bordo, confirme. Está que se viu até o chama no hotel para cruzamento, pastor 98. Torre Salvador, boa noite, voo 096. Próxima ponte de espera da 10 está pronta. Sente autorizado, a linha de decolar, vento 160 graus, 629, 096. A linha decola da 10096. Salvador, confirmando a frequência do controle 119.8. Tá correto. Obrigado. Mantenha a posição, pastor 98. Acionamento no portão 4, Genera 6313. Condena para a equipe solo, chama táxi, Genera 6313. Condena, chama táxi, 6313. Pastor 98, torre agora 1895. Salvador Clientes, muito boa noite. Leaders 85 Brasil. On gate 11, Alpha, Via 2, from Salvador to Lima, Papa, Papa, Tango, flight level 350, via Upper Zulu 10. Runway 10 after takeoff. Left turn, Puka, departure, Zipar, transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Squawk, 5116. Salvador, departure, 118. Correction, 119.8. Okay, Salvador, clearance, clear visor is 850 from Salvador to Lima, Papa, Papa, Tango, Lisboa, 5350, Upper Zulu 10, with departure runway 10, after departure left turn, Puka departure, Zipa transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, clock code 5116, and departure frequency 119.8. Feedback correctly, report back to startup. Answer is 8-5. Zulu 4488, DF, autorizado 370 via Antero ISC 58. Decola da pista 1-0. Curva esquerda, perfil da saída Puka, transição Caju. Puka, Jamo, Caju. 5-1-1-4 é o transponder. Controle 1-9-8. Alinhamento correto, chame pronto. Azul 4-4-2. Salvador 24-3, quanto a polícia de Guarulhos? Confirma aeronave? É o 24-3 de Guarulhos. Segundo 043, Salvador Guarulhos. Confirma a aeronave do plano. 4:50. A decolagem seria 22:55, mas a companhia fez um ADLA. Vou verificar com eles aqui, vocês não têm plano? Xanay 6313. Confirme só pessoas a bordo. 141 a bordo, Galeão 4:50. Como táxi à direita, Indy Alpha, ponto espera, torre 1895, ajuste na 015, boa viagem. Xanay 6313. Indy Alpha, 1895, ponto espera, 1905, boa noite. Doutor Lagoa, não temos o plano. Só um minuto, eu vou verificar com ele. Gente. Doutor 98, decola 50, controle 1 no 9, decima 8. 98, controle 98. Salvador, boa noite, o Chanel 6313.090, pronto. Ciente, mantém a posição. Vou manter a posição, 633. Oi, Salvador, gol no 888, pois boa noite, é uma milha do Índia S.A. Cheque treino de repouso, 160 graus, meia dúzia nós, 888. Tá baixado e travado, nível de repouso? Sim, ativo, nível de repouso. Entre posição 90, gol 983. Autorizado Lema, TM3-1-3. Chamamos. Autorizado Lema, TM3-1-3. Lema, TM3-1-3. Solo 55, direita 1219, o solo. Direita 219, gol 983. Alô Salvador, gol 988, quebrando a faculdade. Gol 988, táxi Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, vai pro 04, gol 988. Decolagem 160 graus, 612 anões. Decolagem no 0, 63 no 0. Torre Salvador, boa, Oceania 6224, estabilizada na final ILS da 10. Ciente, continua a aproximação, reporte também checado, final no 0. Camará. Salvador, é o gol 973. Precisa. plano, devemos ter um plano aí pro número 400, mais 900 agora de lá. Tá com turbulência. Estamos solicitando 340, por favor, para o Galeão. Mas qual o horário do plano? Só um segundo que eu vou dar uma olhada. Só um segundo. Deve ter feito um DLA aqui, está previsto 23:28. Gente, livre pouso, vento 160 graus, 612 nós, pistão 0, 624. Livre pouso, chinelo 624. Verificar, 1973. Ok, então o senhor, por gentileza, quando verificar, já, por favor, pedir o 340, por favor. Gente. Obrigado, está na sua escolha. Boa, está no 882. Prossiga no 88. Só uma curiosidade, essa intenção aqui nesse parque aqui, antes das, depois das mulheres, vai ficar até quanto aí? Ficou sem previsão, já tem mais de quase 2 anos isso aí e a gente não tem previsão. Dizem que é um problema no subsolo e está sendo verificado pela Infraero. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Gate 11. And coordinate to the ground staff and call me to taxi authority. Call back for taxi, 0850. Aluno 973, eu sou. Encontrei o plano de sua equipe para as 23:28. Contudo, não existe nenhuma informação de DLA. O senhor pode confirmar para mim? Eu vou me informar com a companhia que cheguei agora lá de esse voo que chegou de Guarulhos, mas eu vou me informar com ele, faz certinho, por favor. Sem problema. Toma, Samara, eu vou chamar 6224. 6224, tá desvia Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, posição 01, 6224. Tá bom? Prossiga. Ah, entrei em contato com a companhia, vão se tomar lá com a coordenação. Pronto, gente. pessoal do Salvador, boa noite, Alfa 305, com a informação Alfa, autorização 330, repito. Então, 3305 Alfa, confere, Recife autorizado 330, já pelo Whisky 58, decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Puca Jambo Caju, aciona 5123, controle 199.8. Autorizado, Recife 330, pelo Whisky 58, decolando 0, curva esquerda, Puca, Jambo, Caju. 5123, o transponder, 198, controle, 3305. Fugimento com reto, Jambo, pronto, 06, até 488, livre, chama táxi. São 234. Salvador. É o 1973. Sim, senhor. O senhor já recebeu? Vamos verificar aqui, vou na nossa espécie. Ok, obrigado. Eu fui informado que já passaram o senhor. Até o momento não chegou nada não, vou entrar em contato com a IAS. Muito obrigado. Para o táxi azul 4482 com 1, 2, 5 a bordo, temos 3 horas e meia de autonomia, alternando na casa. Tem o PLB azul 4498? 1, 2, 5. Táxi à direita, em Alfa, ponto espera 2895, ajustão 90. 1, 5, azul 4488. 0, 9, 5, em Rebrava, azul 4488. Zero, confirm, solve on board. One, three, nine, zero. Confirm? What? 1390 solve on board. 130 passengers on board, reverse 850. 850 taxi via April 1, India, Alpha until holding point. Where contact tower 118.95. Taxi via April 1, India, to holding point 1010, and contact tower 118.95, reverse 850. Canadian 0015, have a good flight. Canadian 0015, thank you very much, it was a very good flight. Na escuta, sim, já tenho o plano, só estou aguardando a autorização do centro. Ah, tá ok. Quando tiver, está para o centro. Estou em Salvador, na frente. Azul 4488, ponto de espera, péssimo, 0 autorizado, alinhar e decolar. Vento 1,60 graus, 62 nós, 4488. E decola, péssimo, 0, azul 4488. Entendi, confirme. Só para manter a cabeceira até ele chegar ali, então, que ele vai aguardar a sua decolagem. Continue until holding short and maintain position. Continue to holding fine for runway 1G until position is up here, so it's 8 minutes. Praça do Salvador, Oceaner 6224, Cintia da Bravo, 230 para Aracaju. Pushback, acionamento 3305 na posição 06. Codênico, com a equipe Sol, chama táxi para 3305. 3305. Oceaner 6224, confirme de voo. 488, vai colar 1 no meio, controle 1 no 9, deixa o 8. 198, boa, faz 488. Sim. Então, 2190 ou 1190? Negativo, 1190 está excelente. Zero, you are cleared to line up and take off runway 10 in this 1, 60 degrees, 6 knots. Clear to line up and take off runway 10 in this 1, 60 degrees. 677, decola da 10, curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju, Puca, Jamo, Caju. 5134 é o transponder, controle de 119.8. Autorizado 1-0, declarando a 10, esquerda, Puca, Jamo, Caju, Golfo 67. 5134, código 19-8. Controle número 2. Salvador, 1-0, Oceaner 6224. Confirmo. Planejamento correto, pronto. Salvador, boa noite, Rio 5972, está ciente da Bravo, Galeão 340. 5972 da Rio. Bravo. Confere, galinha autorizado 340 via UP Zulu 1-0, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. 5133 é o transponder, controle 19-8. Autorizado, galinha 340, conforme a rota do plano, pelo uniforme Zulu 1-0, decola na pista 1-0, perfil da Dael com primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva. 5133 já transponde, 119.8 é o controle de saída, Rio 5972. Fechamento correto, chame pronto, Rio 5972. Chama lá, 72. Delta 3305 com 5-4, 4 horas, alternação, transporte. 3305, táxi via Pátio Índia Alfa, ponto espera Torres 895, ajuste no 095, boa viagem. Pátio Índia Alfa, 2, Salvador, gol 1246, boa noite. 246, avistado, reporte 3, checado, final no 0. Baixado, travado, 1246. Ciência livre pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 8 nós, 246. Livre pouso na 1-0, 1-2-4-6. 3-4-0, copia? Pode pegar, né, Talhão 3-4-0, prezado. Via Pesulo 1-0. 10 MAP, seguindo conforme plano de voo. Decola da 10, primeira curva direita da El Leda Motiva. É a saída da El Leda Motiva. Mike Oscatango, Victor Alfa. 5-1-4-0, transponder. Controle 1-9-8. Zero Galeão, nível 340, Abdulo 10, Asmato, conforme plano de voo, decolada 10, curva direita. Dael Leda Motiva, transpone 5140 e controle 198, voo 973. Já entra com o ratinho pronto 09, gol 93. Já estamos prontos para o posto de acionamento 93. Coordenação com a equipe solo, chama ataque. Chama ataque, voo 973. Tráfego Asfalo 2043. Prossiga. Aguardando a autorização, se tiver a nossa medida prevista. Pronto, cópia? Assinamos. Guarulhos autorizado 360, via Upzulu 1-0 até bridge, após Upzulu 1-6, seguindo no conforme plano. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda Motiva. Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Aciona 5141, controle 119.8. Então, são autorizados para Guarulhos 360, a Pesulu 10, brinde após a Pesulu 16. Decolando da 10, direita, da El Leda Motiva, aciona 5141 e chama 198 ou 2043. Aumento com Hatcham pronto no. Posição 10. Gente, é passar. Três, seis, zero, cinco, tá pronto? Autorizado, né, Matheus? Ficando pronto para decolagem assim que a pista liberar. Ah, 973, afirmo. Tá, ok, obrigado. Só confirmando a linha mantém, 3605. Afirmativo, a linha mantém. O 246, solo 23, direito, 1219, solo. 1219, solo, 1246, obrigado. Salvador, boa noite, gol no 9250, autorização para a gente estar. Informa. Então, bravo. Confirme, gol 9250? 9250, recebo. Conforme o horário do plano? É o 34. Tá passando externo. Ciente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso. Obrigado. Falou, boa noite. Bruno 246, táxi via Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette 05, 246. O 2043 no 10, pushback acionamento. Torre Salvador, boa noite, 35515, estabilizado, final da 10. Passa ataque 043. Passará. 178, livre pouso, 160 graus, 89, pista 10. Ok, tá aí o pouso 3178. 3305, decola os 25, controle 119, décima 8. 198, 3305. Táxi. Solo Salvador, boa noite, Rio 5972. Para o pushback acionamento. Podendo com a equipe do Solo Chama, táxi Rio 5972. Chama lá, 72. Táxi do gol 1973 com 92 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Campinas. 1973. Aguarde o início do táxi. Guardando na sua escuta, 973. Pois, gol 1973 inicia até o através do 07, observando a companhia que acopla no 05, após segue até o ponto de espera, ajustando a 095 e torre 1895, boa viagem. 10, 15 até o travesso ponte 7, 973. Fiz 178 solo aos 27, direita 1219 solo. 319 ao livrar, 3178. Trip 5515 passando externo, baixada de trabalho. Gente, livre pouso, pista 10, 160 graus, 8 mais. É, escolhi o pouso. 3178, táxi via Alfa, Kilo, Paz 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Paz 3, 3173. Rio 9810, para autorização do Guarulhos, 340. O Rio 9890, prepara da LA da morte, vai guardar agora. Falo 9250. Prossiga. Já chegou o plano aí? Negativo. É, foi bem encaminhado isso. É, pronto, né? Guarda o 9250. Gol 1973 através da posição 7. 1973, companhia já cumpriu 05. Confirme, o companhia já cumpriu 05. Olha, eu acredito que sim. Só segue táxi via pátio até o ponto de espera 1895, ajustando 095, gol 1973. 0 no 5, vai prosseguir no parque, no táxi até a ponte de serviço no 0, com a torre de 5973. Solo, confirma 3178 a posição no parque 3. 19172 atenta ao sinalizador, não tem informação na sua posição. Ok, 18. Negativo sinalizador, 3178. Gente, aguarde. Cinco, cinco, no cinco, solo aos 30, direita ou 219 solo. 19. É, informado a infra-aero, a mesma vai providenciar para o senhor. Aguardando. Salvador, boa noite, 35-5-5, livrou. 5-5-5, táxi via Alfa, mantém-se da Juliana, da Aquilo. Alfa, mantém-se da Aquilo. De Salvador, boa noite, gol no 973, próxima ponte de espera, pista no 0, está pronto. 973 autorizado, linha de decolar, 160.